Castor, não há ouro para explorar aqui. Precisamos encontrar as caravanas de camelos nas redondezas e enviá-las ao centro da cidade aliado. Isso nos dará uma rota mercante.